É Natal na floresta, os rios com suas luzes a brilhar. É Natal na floresta, os rios com suas luzes a brilhar. São barcos que passeiam, levando e trazendo alegres passageiros nesta noite de Natal. São caboclos de beirinhos, filhos da floresta. Alegres passageiros nesta noite de Natal. São caboclos de beirinhos, filhos da floresta. Todos, na verdade, parentes de Jesus. Marias e Josés, enfeito as palafitas, acendem as lamparinas, o amor celebram assim. Cantam os seus hinos e o bom Jesus menino dorme em nosso tapiri. Cantam os seus hinos e o bom Jesus menino dorme em nosso tapiri. Floresta, os rios com suas luzes a brilhar. É Natal na floresta, os rios com suas luzes a brilhar. São barcos que passeiam, levando e trazendo alegres passageiros nesta noite de Natal. São caboclos de beirinhos, filhos da floresta. Alegres passageiros nesta noite de Natal. São caboclos de beirinhos, filhos da floresta. Todos, na verdade, parentes de Jesus. Marias e Josés enfeitam as palafitas, acendem as lamparinas, o amor celebram assim. Cantam os seus hinos e o bom Jesus menino dorme em nosso tapiri. Cantam os seus hinos e o bom Jesus menino dorme em nosso tapiri.